de verdade. Zombou do meu amor e a seus pés. Toca, toca, tio. Para de contar mentira. Uh-huh. Vamos junto no boneco. Fica comigo, meu amor. DJ Rebelde, saudade. Pra mim o mundo se acabou. Maestro da saudade, maestro da saudade. Maestro. O maestro. O maestro. Pra cima, meu maestro. E a gente já gravando a primeira parte da Maloca do Bureja. A nossa terça tradicional do Internet. Vamos junto. Em uma só emoção. DJ Rebelde. DJ Rebelde, esse camarada tem o apoio federal. Saudade. Pra mim o mundo se acabou. Oh, oh, oh, oh. Ela foi embora e jamais voltou. Eu nunca amei assim. Bem eu. Chega aí, Júnior! E mesmo assim, ela me abandonou. Zombou do meu amor. E a seus pés eu implorei. Ah, ah. Os amigos Júnior Vidal! Companheiro de amigos com a gente na Maloca do Boneco, amigo Montagem Júnior! Brega, uma maneira gostosa de se recordar. É o Rebelde no Pureza. Oh, oh, oh, eu te amo, meu amor. Ai, ai. Oh, oh, oh, eu te amo, meu amor. Só pega no clima. Não. Bora, meu parceiro Neto, tamo junto. Eu não consigo. Você e o Cristiano no Pureza. Meu amor vai entender. Pra cima, garoto! Eu não vivo sem você. Meu amor vai entender. Fique à vontade. Eu não vivo sem você. Qual é a parada? Eu só quero é te amar. Já tá, já? Eu te amo, meu amor. Pra mim não ter que chorar. Vem me dar o seu calor. Pra mim não ter que chorar. E aí? Ainda sinto o seu sabor. Eu não posso esquecer aquele dia de prazer quando a gente fez amor. Ai, ai. Aquele dia de prazer. Ai. Quando a gente fez amor. Oh, saudade. Também com a gente a Dona Cris, eventos, ao lado sempre do seu grande amor, Elton Barcaboa. Tá no Pureza, tá no Purezinha, fica à vontade, hein? Bora, Marcão! Bora, meu filho! Oh, oh, oh, oh, eu te amo, meu amor. Oh, oh, eu te amo, meu amor. DJ Rebelde. Eu não consigo viver. Eu não consigo viver. O maestro da saudade. Meu amor vai entender. Eu não vivo sem você. O maestro da saudade. Meu amor vai entender. Eu não vivo sem você. Eu só quero. Eu só quero é te amar. Eu te amo, meu amor. Bora, Charlie! Pra mim não ter que chorar. Vem me dar o seu calor. Pra mim não ter que chorar. Vem me dar o seu calor. Ainda sinto o seu sabor. Égua do choro. Eu não posso esquecer aquele dia de prazer quando a gente fez amor. Aquele dia de prazer. Quando a gente fez amor. do túnel do tempo. Bora que já tá frio, meu irmão, já tá frio. Bora agarradinho no bonejo. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Grande amigo Carlos Lada, sendo de abastecimento do bairro do Guamá, aqui com a gente. Alô Carlito, tá no Burejinha. Viver sem você eu já não consigo mais. Ei! E você sem mim também não vive jamais. Ei! É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor. Ei! Agradecer. Ei! A mim. Acima, meu maestro! Fala, parceiro Guilherme! É do Elton da gente! Que o mundo. Quero ver se o Elton é bom de perna mesmo! Paz, e eu. Quero ver, Elton! Fico sem te ver! Já já chega as purezinhas, tá? Me bate uma saudade, um vazio. Só não vai te apaixonar, velho! Viver sem você eu já não consigo mais! E você sem mim também não vive jamais! É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. Saudade. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer. E a vida? Que a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante. Mas eu faço questão de ficar com você. Quando aparece o seu grande amor da sua vida, assim, ó. Anjo bom que apareceu na minha vida. Aí, anjo bom. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu na minha vida. Cheguei de vir até as costas. Anjo bom que me mostrou uma saída. Verdade, verdade. E acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. E acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. Purezinha já pegando clima. E Gedilson Rebelde, toda terça-feira, fazendo a sua viagem. Luguinho, vamos juntos! É pra recordar e viajar no purê. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. Vem pra cima! De repente surgiu em minha frente você pra me conter. DJ Rebelde! Minha vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante. Mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Olha o anjo bom. Anjo bom que apareceu na minha. O maestro da saudade, maestro da saudade. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu. Boa noite, Zé Tereza. Na minha. Já tamo na área. Vamos detonando! Que me mostrou saudade! E acabar de vez com a minha solidão. Tanto bom vai ficar para sempre no meu coração. Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. saudade, paixão, minha querida. Eu te adoro, te venero. O Charlie falou pro Rebelde. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. A ladrão. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez. Alucina outra vez. Noites e noites eu sonhei com você por te querer. Saudade, purezinha! As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Noites e noites eu sonhei com você por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. DJ Rebelde. Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. DJ Rebelde. Paixão, minha querida, eu te adoro, te venero. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Saudade! Não vou deixar de lado a emoção. Amanhã, quarta-feira, nós estamos lá no bar do Cardoso, lá na rua das Caribunas, entre Pedro e Bernardo Zanhão, hein, gente? Eu sonhei com você. Toda quarta-feira lá no Cardozão. É o Rebelde no Cardoso. Eu não consigo conter, mas só amo você. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Um, dois, três, três, dois, um. Vem, me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Oi! Vem, vem-te embora. Me faça sentir do seu beijo molhado o sabor. Brasileiro Denilson, gajeje! Diga. Dá vontade, Denilson. Que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Galera, vai chegando no Pureza! Diga. Que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Saudade, saudade. Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer. Que eu vou me entregar corpo e alma, nos seus braços eu quero morrer, morrer. E aí, meu amor? Amor, amor, amor, me abrace mais forte, amor, amor. Amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor, amor, amor, amor, me abrace mais forte. Oh, meu amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Ele comanda o Príncipe Negro Retrô. Uma viagem no tempo. Faça, DJ Rebelde, dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer. Saudade é purezinha. Vamos junto! Me entregar corpo e alma, nos seus braços eu quero morrer. Saudade de beber dentro. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. DJ Rebelde, mais uma vez. E você? Você deu vida para mim. Eu te quero. Bora, Elton! Bora, Neto, vamos junto, garoto! É por isso! Marinho, meu parceiro DJ Cametá, lá de Cametá, tá com a gente? Viaja, beija, me abraçando, rebelde, comigo ali, né, Cametá? Em breve nós estamos se conhecendo aí, tá bom, Léo? Tamo junto! Tá de purezinha! Porque tenho algo especial pra lhe dar. Os tesouros de amor e me vão encontrar. Gostei, gostou. Gostoso a gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Gostei, gostou. Gostoso a gostar de você. Me envolvi na tua vida. O maestro da saudade, maestro da saudade. Isso sim é retrô. DJ Darcy, você fez tudo que podia de você. Acreditou em todas as promessas de amor. Olha o que ela falou. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor, aquele que ela disse não amar, que lhe maltratou. Eu choro. Júnior Vidal com a GG. Fala, Júnior Vidal. Tá no Burezinha. A nossa terça-feira. O maestro da saudade. Você quer saber o que eu faria? Dá até vontade de... Pelo amor de Deus, camarada, não faz isso. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Olha a Maria da Penha, meu irmão. Talvez pela falta de porrada pra deixar você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Deixa ela melhor, meu irmão. Te aconselho, amigo, deixe ela melhor. Acho que é melhor tu deixar. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Hoje eu vou sair por aí, e o primeiro bar que eu encontrar, vou beber pra esquecer aquela safada que acabou comigo. O maestro da saudade, maestro da saudade. Faz o seguinte, não bate nela, vai pro pai e enche a cara, parceiro. Hoje eu vou sair sem rumo certo, se encontrar um bar aberto, vou beber até cair. Bora, Aldo! Tudo que eu planejei deu errado. Você e o Diego, ainda fui abandonado. Parceiro Elton, lá de Coracida, Gajé. Lá do Paco Carreira, meu irmão. Será que todas são iguais? Lá da Praia do Cruzeiro. Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Tem cada música, né, meu? Segura aí! Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Vou beber até cair. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. vem a pergunta agora. Será que todas são iguais? Será, Charles? Vivem passando a gente pra trás. E aí? Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. DJ Rebelde. Rebelde no pureza e Edilson. Hoje eu vou sair sem rumo certo. DJ Rebelde. Se encontrar um bar aberto, vou beber até cair. Bora beber, bora beber, bora beber. Tudo que eu planejei deu errado. Bora, carrinho! Ainda fui abandonado. Troca, tio Rebelde. Pela ingrata daquela mulher. Aí vem a pergunta, hein? Será que todas são iguais? Será, fofinha? Vivem passando a gente pra trás. Pra cima, meu maestro! Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer. Pra cima, meu maestro! Esquentando no pureza, nossa deusa é purezinha. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabemos português. Deve ser importante. E o rebelde? Eu sou filho do Raimundo. Toca, tio Rebelde. E da Dona Maria, na boca do Amazonas. E hoje, hoje, quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chu. Segura o gujinho aí! Eu me orgulho de ser americano do sul. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago, os Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Já toda tensa, vem! Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Quero ser importante, importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Pra conhecer, tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí, eu me orgulho de ser americano do sul. Grande amigo Elton, marca a mão com a gente. Olá, do Zema, do seu grande amor. América. Nossa Cris, é vendo-se a gente. Tô chegando por essa, obrigado. Olá, Marco. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. O maestro da saudade. Com esse tal de cruzeiro, eu vou ver chegar. Ali, rebelde! Arrebenta, meu DJ! Toca, tio Rebelde. sei muito bem. Liberdade sem você. Segundo dia sem você. Grande amigo Júnior Vidal. E meu parceiro Alan, lá de Abaitetuba. Ninguém vai controlar. Tá bailando no tio Pureza, bora lá. Vai pra cima, garoto. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Pra cima, garoto. De você. No quarto dia sem você, o que eu aprontei? Nem eu mesmo acreditei. Minha vida eu quero viver. Não preciso nunca mais de você. Olha a recaída, olha a recaída. Mas depois de uma semana, morro de saudade. Você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Sexta-feira nós somos no Botequim, inclusive temos cortesia VIP pra você e curtir Sexta Retrô lá no Botequim, tá bom, gente? Quer pegar sua cortesia aqui com o Rebelde? Entrada franca com o Rebelde, liberada VIP! Vai curtir o nosso príncipe da Retrô lá no Botequim toda sexta-feira, tá bom, gente? Sábado é o Fest de Saudade da Via Show, hein? A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver. E a apresentação do Príncipe Negro é antes da Carroça da Saudade. Não fico nem um dia mais aqui. Que coisa, hein? Ano passado, a gente começamos o Festa de Saudade. Eu sei. E esse ano, eu preciso. Jogamos ontem na Carroça. Não fico nem um dia mais aqui sem você. Sem você. E a parada é no Pureza. Égua do gato enjoado. Deixa eu te amar só um pouquinho. E o gato? Sou um gato louco por carinho. Oh, oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me abraçar, ser minha gata. Oh, oh. Em cima do telhado. Cama quebrar, bora pro chão, que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Miau, miau, miau, miau, gato está morando em meu enjoado. Esse gato não deixa o Pureza dormir, mano. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. É assim! Quebra esse gelo, aristocrata. Aí no domingo passamos no Casota. Festão das mulheres no Casota. Mulherada não paga, festa toda no Casota domingo, hein? Oh, oh. Um detalhe, transmissão de um super telão, o jogo do rapaz, gente, lá no Cajota, é repato comigo, hein? Príncipe Negro e a Super Kombi da Saudade. Nossa, muita saudade lá no Cajota. Não atrapalha agora. O maestro da saudade. Maestro da saudade. Gatos namorando em meu quintal. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Eu fui em contra com meu bem. Te vira, Jânio! Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo. O tempo passou. E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela. Pra cima, garoto! Pra ser meu amor. Eu ontem fui em contra com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou. Meu amor, saudade! Não sei porquê, ela com outro foi casar. E eu choro. Se eu sou o homem que ela sempre quis amar. E eu? Eu sou seu amado, amante, amigo. E os finais de semana comigo. Hoje em dia fala mais alto, né? Ela casou porque de tudo ele tem. Quem que o Edilson tem? Carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. Ela quer tudo, Edilson. Não casou comigo porque eu nada tenho ainda. Tamo na luta, tamo na correria. Saudade é purezinha, nossa terça-feira. Ela casou porque de tudo ele tem. Carro, casa e dinheiro. E eu choro. E ela quer bem. Não casou comigo porque eu nada tenho. O maestro da saudade. Maestro da saudade. Ei, você tá conectado ao mundo da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Hello, hello. Yeah. Estou aqui. Yeah. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. Hello, hello, hello, hello. Hello, hello. Estou aqui. Saiba essa saudade de você. Pra cima, tá meu maestro! No alto da serra, eu fiz essa canção de amor pra falar dos nossos momentos. Gil Vidal! Que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito. Papai do céu, deu uma trégua agora. Chuva fina é temporal. Deu uma parada a chuva agora. Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez. Por favor, não vá. Alô, pureza! Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Ei, ei. Amor, doce amor. Flash Brega, uma maneira gostosa de se recordar. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Temos cortesia aqui da gente. Cortesia pro Botiquim de sexta-feira, tá, gente? E o nosso convidado todo especial sexta-feira lá no Botiquim é meu parceiro DJ Valdo Equatorial, tá bom, gente? Venha pegar sua cortesia pra sexta-feira. lá no Botiquim, cortesia VIP. No alto da serra, eu fiz essa canção de amor, pra falar dos nossos momentos, que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito, chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez, fica comigo de rebelde e saudade. Não vá, não vá embora. Não leve o meu sonho assim. Estou gravando essa sequência aqui no Purezinha. Minha alma chora. A nossa terça-feira. Amor, doce amor. Não vá embora. A história, vou lhe escutar. Tive um amor bandido. Amor bandido. Amor bandido. Pra você que já teve um amor bandido. Ela se foi pra não mais voltar. Sozinho, é com a tua amor bandido. Tão sozinho. E amor bandido. Na minha vida tudo mudou. Não tenho mais carinho. Sem carinho. Do amor bandido. Saudade. Não tive sorte. Gurginho! O homem do Pretinho do Bang, de Cruzeiro, que me deixou. Júnior Vidalária! Mas se um dia ela voltar, para Neto! Pra me deixar ferido, não quero seu amor bandido. O maestro da saudade. Vou procurar e hei de encontrar um amor. E não interesseiro que goste de mim e não do meu dinheiro. Dá um beijo na boca com sabor de hortelã. Sem rosca no meu corpo e deixa a marca no batom. Bora carrinho, bora carrinho. Me joga e me sacou. Saudade! É porque nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Saudade! Me dá um beijo na boca com sabor de hortelã. Rosca no meu corpo e deixa a marca no batom. Me joga e me sacode, faz o que você quiser, que ainda é pouco que. E aí? É porque nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer. O maestro tá na DJ Rebelde, quando ele toca é mais saudade. Saudade do Bureja, nossa terça-feira. E Gedilson do Ega, saudade. E o Rebelde juntos fazendo a sua viagem. Vamos lá. E viver pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar. O maestro. maestro da saudade. Vou viver com você por tudo que fiz. Não aguento esta saudade me deixando infeliz. Segura aí. Quero te conquistar, treino que você diz. Quando amamos um ao outro, nos fazendo feliz. Rebelde. Foi você mesma quem disse que assim era melhor. Acredito no seu lema, sou como um lindo poema que faz a... Nossa, deixa ver, é purezinha. Meu amor, o amor se parece com o mar, e é tão lindo e radiante como a luz do luar. Você tem o sabor doce de uma maçã, é tão lindo e emocionante como o sol na manhã. No Purezinha. Sol da manhã. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Vou viver com você por tudo que fiz. Não aguento esta saudade. Prazer, Denilson, com a gente. Só de bola, Pureza. Bora, Denilson. E você diz, quando amamos um ao outro, nos fazendo feliz. Segura a saudade do Pureza. Foi você mesma quem disse que assim era melhor. DJ Rebelde. Acredito no seu lema, sou como um lindo poema que faz a gente se amar. Agora. Meu amor, o amor se parece com o mar, e é tão lindo e radiante como a luz do luar. Você tem o sabor doce de uma maçã, é tão lindo e emocionante como o sol da manhã. Sol do amanhã. São Luís, da minha dona Thaís. Salão da Cidade Nova com a gente. Amanhã. E no Purezinho já chega aquela lambadinha. Aquele merenguinho. Amanhã. Maestro DJ Rebelde. E a saudade vai rolando no Pureza. Te quero. Puxa vida, como eu te quero. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Ora, palas, como eu te adoro. Eventos com a gente do Pureza, obrigado, fica com vontade, casal. Alô, Margot! Saudade à Purezinha! Parceira lá! Lá já vai ter tuba com a gente, bora lá! Júnior Vidal! Cima, rebelde! Coisinha linda, venha me trazer o seu carinho. É, quanto bailão. Quero te abraçar devagarinho. Te quero, te adoro, meu amor. Tomar maestro é, seu maestro é, seu maestro é. Rebelde. Não te esqueças, meu amor. Uhul! Que quem mais te amou foi eu. Sempre foi o teu calor que me ama. Amigo Jair da Terra Firme. É de sangue, já vou com a gente no poder. Bora, Jair! Quando te vi, meu bem, quase enlouqueci. Saudade! Porque tu és meu amor, meu grande amor. Segura a saudade! Quando olhar em meus olhos, sentirás o calor. DJ Rebelde. Que sinto agora. DJ Rebelde. Além dessa fronteira, deixei meu coração. Só na saudade. A palpitar por alguém que me fez feliz. E por isso que eu sinto toda essa emoção. E lhe dedico nesta minha canção. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. E darei tudo que existe em mim. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. E darei tudo que DJ existe. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Levando a emoção ao máximo até você. Rebelde Saudade, sempre detonando o que você gosta de ouvir. Eu saí com você para lhe falar de amor. Que o bagulho doido! Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz.

colher o teu amor. É o homem do prejuízo, mãe, meu parceiro Augusto. Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida. Cris, já vimos com a gente. Vivo a tia. Bora aí, eu tô marca boa. Maria, e o Marcos. Querida. Vem, Marcos. Deixando endoidar no Cardoso, aqui no Ferrão Pureza, rapaz. Hoje é Pureza, amanhã que é Cardoso. Tanto lugar, meu irmão, na cabeça. Olha dentro dos meus olhos, meu grande amor. Verdade, verdade, verdade. Vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. E aí, vai parada. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. Me abrace e me aperte, sorrindo pra mim, me dizendo assim. Lá vem a tese. Eu te amo. Para de contar mentira. Eu te amo. Para de contar mentira. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Olha a tese. Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar. No campo, na grama, vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Não tem lugar, né, meu irmão? Eu sou o teu homem, você minha mulher. Ai. Faça de mim o que você quiser. Bora, Marinaldo! Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Pois é, né, Marinaldo? Montado nesse... Já passou do convite pra galera. Cavalgar. E tá chegando o nosso aniversário aqui na Maloca do Pureza. Dentro, como sempre, toda terça-feira a gente faz aqui no Pureza. O aniversário do DJ Rebelde. Gotas tá chegando, hein, gente? E abriu o aniversário do maestro DJ Rebelde. DJ Rebelde. Aqui no Purezinha. Eu te amo. Cai numa terça-feira. Eu te amo. Dia 7 de abril, não é isso? Eu te amo, eu te amo. Marque na sua agenda. Eu te amo. Dia 7 de abril, aniversário do Rebelde, aqui no Pureza. O maestro da saudade. Da saudade. Aqui, aqui. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Te amo, te amo. Eu te amo. Entrega pra mim, vem provar o gosto da minha boca. Ai. Se entrega pra mim e deixa que eu tire toda a tua roupa. E ela fala assim, entrega a carteira. Se entrega pra mim, vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Oh, beleza. E dá teu amor e em troca te dou um lugar no meu coração. Saudade! Tu já sabes o quanto te quero. E por esse momento espero. Toma logo uma decisão. Não, não me deixa esperar desse jeito. Divide comigo meu leito. Entrega. Se entrega pra mim. Deixa meu corpo sentir o teu corpo. Se entrega pra mim, me deixa te amar do jeito mais louco. E pra Jair Danil, joga a gente no Pureza. Se entrega pra só pegando o clima, nossa terça-feira. Teu bichinho.